no 561, no decolado 08, chame controle Salvador no 20 decimal 8. 208, 561, bom dia. Boa noite no 1, autorizado Serra Bravo, Papa Alfa, conforme rota, plano de voo, Bezolo 21, nível de voo autorizado 340. Decolada pistão no 0, primeira curva à direita, no perfil de saída Arbo 1, Elefa 5125, aciona, 1208, chama. Voo 1811, autorizado para leve, nível 340, Bezolo 21, decolada pistão no 0, primeira curva à direita, perfil Arbo 1, Elefa. Correto, chame pronto, acionar 0271, gol no 81. Gol no 8, 1, 1, posição 2, está pronto para pushback e atenção. Gente, autorizado, chame, tá? Boa noite, 1, 1. Autorizado, vai chamar para o teste do voo 1, 8, 1, 1. dia. Bom dia, tá 3601, na informação Delta, autorização São Paulo 360. Frente a 3601, só um minuto cópia, para São Paulo, Congonhas, prepara a saída São Vouno, Lida, Módulo. Gente. Torre Salvador, Vouno 811, solicito autorização para táxi, o PLB 147. Autonomia 0543, alternado é Campinas. Gente, Golo 811, autorizado, táxi à direita, Índia, ponto para a piscina 0, chame, Torre Salvador, correção, não tem essa frequência. E o ajuste é altímetro no momento no 0 no 2, o Golo 811. Táxi atualizado, via Índia até o ponto para a piscina 0, altímetro 10012, Golo 811. Salvador, Golo 811, ponto de terapia no 0, pronto. Golo 811, autorizado alinhar e decolar, isso é 0, vento variável com 039. Alinha, decola, pista no 0, Golo 811. 11161. Turno 61, aguarde cópia número 2, para Guarulhos, São Vô 1, Leda Mótima. Ok. Turno 8, no 1, no decolador 21, no controle Salvador 120, décima 8. Controle Salvador 120, décima 8, gol 1819. Tá 3601, ponto cópia. Copia, prossiga. Cruzado Congonha, Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, peso 10, Ubad, peso 16, POSMU, após conforme. Nível de voo autorizado 360, decolando a pista 10, primeira curva à direita. Destino de saída São Vô 1, Leda, Módifa. 5131, acione no transponder, controle opera 120, decimal 8, T360. Autorizado São Paulo Comães, nível 360, via rota do plano, inicialmente o peso 10. Decola a pista 10, curva à direita, saída São Vô 1, Leda, Módifa. Transponder 5131 e o controle 208. Sou 3601, no correto, protegimento, chame, pronto, funcionar, posição 05. Vai informar. Turno 161, ponto 4. Turno 161, profilo. Turno 161, autorizado Serra Bravo, Romeu, conforme rota, plano de voo, peso 190, Taubaté, nível de voo autorizado 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Perfil de saída São Vô 1, Leda Módifa. 5126, acione no transponder, o controle opera em 120, decimal 8. Voo 1161, no correto, com o segmento, chame profissional 08. Afirma, 08, vou chamar estacionamento com o 1161 na posição número 8. 1161 autorizado, chame táxi. Chama táxi. Taxa 1161, a bordo 170, alterna Galeão com 4 horas e 20 de autonomia. Tesco 1161, taxi RG Apache 1, chame quando pronto no ponto espera, ajuste ao time 3012. E Apache, o ponto de espera, tá, 1895 nessa frequência. Acho que vamos ter essa frequência no ponto de espera, chama pronto, ok? Pode esperar, obrigado. Tá 3399, aguarde cópia e prepara a saída Sanvo 1 Lida Motiva. Salvador, bom dia, o Azul 2249, frente da Delta, 360 com 15. Azul 2849, número 2, Scorpio, para sair da Arbor 1, Elefa. Número 2, Arbor 1, Elefa, 4, com Azul 2249. Autorizado alinhar e decolar, pista 90, vento variável, contábil 3 nós. Alinha e decola, 90, gol 161. Golo 161, decolamos 37, chame o controle de Salvador, 120 decimal 8. 208 com o controle, Golo 161. 2849, tem um estimado de decola. Só um minuto, o 2849. O 3399, pronto, cópia. É 3399, cruzando Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, piso 10 Taubaté, nível de voo 340, decola da pista no zero, primeira curva direita, Sanvo Uno, Leda, Motiva. 5146, seu nome transponder, 120, decimal 8, controle. Guarulhos autorizado, 340, Leda, Sanvo Uno, zero, decola da pista 10, curva direita, Sanvo Uno, Leda, Motiva, transponder 5146, controle 1208. Correto, chame profissional no 041, 3399. 3849, pronto? Torre, tá 3601, puxa bem cancelamento 05. Autorizado, chame taxa 3601. Acho lá, tá, 3601. Azul, 2849, já escuta e pronto? Tô batendo, já escuta e pronto, 2849. Confins autorizado conforme rota para o voo 21, nível de voo 360, decolador 10, primeira curva direita, Arbor 1, Elefa. 5144, 120, decimal 8. Autorizado Confins, nível 360, decolada 10, curva direita, Arbor 1, Elefa. E a rota do plano, 5144 no transponder, 208. É o controle, azul 2849. Correto, chame para o sinal 01. Golf Yankee India, prossiga. Machamento, pode ser, espero que... Salvador para 3601 para o táxi, POB de 141, alternamos com 4 horas e 15 minutos. Está 3601 autorizado, táxi à direita, Índia, ponto espera, chame quando pronto e ajuste no 012. Chama pronto, ponto espera do 10 para 3601. Torre Oscar 3601, pode esperar pronto. T3601 autorizado a alinhar e decolar, piscando 0, vento variável com 03, nós. Alinha e decola, piscando 0, T3601. P3601 no decolado ao 50 controle, opera em 120 decimal 8, chama agora. P08, boa. Qual chama? É o 3399? Tá, pelo amor. Autorizado, chame táxi na 10. Feedback, acionamento azul 2849, bota. Azul 2849 totalmente pronto. Tem mais tempo. Autorizado, Chanitex. Autorizado, Chanitex, 2849. Agora é só coordenação. Obrigado. Paulo Alfa, Azul Alfa e Kim, informa a Tama, do giro dos motores, mais tarde na parte 3, obrigado, bom dia. Excelente, bom dia. Salvador, é o Golfo. Confirma. Golfo. Isso, é solicitando autorização, solicitando autorização da remota 13 para o gate de número 8. A gente vai aguardar o Golfo, e assim que possível será dado o reboque aí para 08, posição final. Ok. Salvador, Oceania 6075. A informação Delta para autorização São Paulo com amanhã. Gente, 6075, aguarde cópia para o destino. Vai vir para a possível saída São João no Lega Mótimo, ok? Thank you, 6075, a posição 3. Opa, claro, pode iniciar. Obrigado. Para o táxi Azul 2849, CLB 126, 4 horas, alternativa Galeão. O 2849, autorizado o táxi à direita, chame quando pronto no ponto de espera, ajuste no 0 no 2. E apenas confirma Galeão e Autonomia. A alternativa é Galeão e Autonomia de 4 horas. Está autorizado o táxi aqui à direita e vai chamar quando pronto, 2849. Fazul 2849, está no ponto de operação. Fazul 2849, autorizado linha de decolar, pista no zero, vento variável com 029. Estimativo, está autorizado a linha de decolar, pista 2849. Torre Salvador, bom dia, gol no 229, a autorização é na sua frequência? Afirmo, gol no 229, é o número 2, para Congonhas, para preparação, voo 1 no Ledo Amótico. Ok, na escuta. Ainda para o 229, a saída é São João 1, Leda Mótima, São João. São João, Leda Mótima. Está 3399, chamando para lotar. E aumente o volume. Está pronto para lotar com 69 a bordo, autonomia 3 horas e 40 até no galhão. 7-3399, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia. Torre, correção, ou ajuste altímetro 902, o vento variável com 2 nós ainda. Via Índia, apontando no 03399. Pós 2849, decolado ao 03, controle Salvador, opera em 120.8. 208, azul 2849, bom dia. 16075.4. Xena 6075, pronto, 4. 6075, afirmativo, cara. Congonhas autorizado, outros 110 pro barril, outros 116. Nível de voo autorizado 360, decolada 110, primeira curva à direita. São voo 1, lida ótima. 51, acionando transponder, 120.8, controle. Xena 6075, São Paulo, nível 360 autorizado, zero via azul, outros 110, as voltas do 116. Decola pista 10, curva direita, Sambo 1, Leda Mótima. 51, eu transpondo 208, controle, Xené 6075. Correto, contingimento, Xené 6075, Xené Transacional 03, bate 1. Marinho, obrigado, senhor. 1229, pronto? Pronto. Autorizado Congonhas, conforme rota plano de voo, altitude 10, por base altitude 16, nível de voo autorizado 360. Decola pista 10, primeira curva à direita. São João 1, Leo da Mótima. 5153, acionando o transponder, 120.8, opera controle de Salvador. Autorizado Congonhas 360, Amper Zulu 10, é a primeira aerovia. Decola 10, curva direita, São Leo da Mótima. Transponder 5, correção 5153 e controle 208, gol do 1229. Correto, Xena Transacional 2 Lima, parte 3, o gol 1229. Vai reportar. Frente para o Santos Dumont, na presente rota vai preparar São João 1, Leda e Doc, agora a cota. Ponto espera, pronto, 3399. 3399, autorizado alinhar e decolar, pista no zero. Vento variável com 039. Autorizado alinhar e decolar no zero, tá? 3399. Torres Aérea 6251. 6251, Guarulhos, aguarde o call número 2.